com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios e para todo mundo pela internet pelo site atlantida.com.br. Porã, vem sentar, Porazinho, vem, senta aqui. Eu não sei o que vocês estão falando, mas eu gostaria. Eu não posso concordar com isso que eles estão fazendo. Não, eu não sei nem, eu só tô vendo a coreografia. Eu também não vou falar. Só tô vendo a coreografia, não sei o que é, mas vi que o Porã tá incomodado, então Porazinho, senta aqui bem longe dele, isso. Senta aqui, tu aqui, Pi, desse lado aqui, Porazinho, desse lado aqui. Entre o Pi e o Porã, o KG, Duda, senta ali entre o KG e o Neto. Beleza. Maurício, senta do outro ladinho ali, por favor. Professor, eu não fiz nada, professor. Estamos todos juntos aqui, novamente reunidos para fazer mais um grande Pretinho Básico. Todo mundo pelaipe. Ah, e aí, Mr. P? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, querido. Ah, parei um pouquinho, desculpa. Talvez mais importante do que nós sejam os nossos patrocinadores. Sim, são, obviamente. Telefonia Big e da Milera Moda está nas ruas, apresentam o Pretinho Básico de segunda a sexta, das 18 até as 19 horas. Fala, KG! E aí, beleza? Bom final de tarde, beleza. Bom início de noite. Bacana. Fala, Geiso! Tudo bem, Geiso? O Geiso que tá aqui com a gente em mais uma cortesia das organizações Duda Garbi. Que beleza. E aí, Santaninha? Beleza, Santaninha? Vai no jogo do Grêmio hoje? Vou no jogo. Vai congelar hoje, hein? Porque considero o Pelaipe. Sabe que eu só vou no Pelaipe. Tá ofegante mais do que normal hoje. Subiu a lomba agora. Vim correndo, vi um fato. Sobre isso falaremos daqui a pouco. Obrigado. Paulo Brito, tudo bem, Paulo Brito? Boa tarde. Boa tarde. Olha o Grêmio. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Brito? Eu queria um pouco mais de retorno. Era tudo narrado. Eu também vi esse fato. O fato ocorreu perto. Daqui a pouquinho falamos do fato. Daqui a pouquinho falamos do fato. Globo! Fala, Maurício Amaral, beleza? Tudo certo, tô chocado. Tudo certo, tá chocado, né? Eu vou subverter a ordem da apresentação hoje aqui, vou chamar a primeira apresentação do nosso querido Estrela Móvel, que é o homem do Galpão Crioulo da RBS TV, todo domingo, 6h15 da manhã, para todo o sul do Brasil. É o nosso Galdério Neto Fagundes! Tamo aí, tô apavorado com uma cena que eu vi hoje. Vamos falar dessa cena agora, vou apresentar o Porazinho. Tudo bem, Porazinho? Eu tô decepcionado com vocês. Porazinho, nós vamos agora parar esta aresta. Não, eu até imaginei que fosse acontecer o que acabou acontecendo. Bom, então eu vou narrar, eu posso narrar e depois eu passo a palavra a ti, tá? Tudo bem. Estávamos no estúdio aqui, Arthur Gubert, o estagiário do Pretinho, da rádio, Maurício Amaral, KG e eu, ouvindo o som ali do laboratório, quando entra, todo mundo numa vibe bacana, rindo, dando risada, né? Entra o Porã com uma cara amarrada e dá aquele suspiro dentro do estúdio. E eu olhei pro Porã e falei: Porazinho, a tua cara não tá boa, o que que aconteceu? Aí o Porazinho falou o seguinte: cara, eu vim subindo o morro aqui agora pela vila ali, cara, pela Vila Cruzeiro, cara, na avenida ali. Na Malvina. E vi dois caras batendo, brindo do louco sem as duas pernas, meu. Batendo num cara sem perna, velho. Vocês acham graça disso? Mas Porã, a questão... Não foi a cena. Foi a maneira como tu relatou a cena. Como eu transmiti. Porque a verdade é que tu veio de lá até aqui. Isso durou no mínimo 10 minutos. Pensando. Com isso na tua cabeça. Isso. Impressionado. E chegou aqui e... Como não tinha falado pra ninguém. Tinha que botar pra fora. Claro. E aí isso causou entre aqueles caras. É tipo quando tu segura um peido assim. Tá, mas Porã, vamos esclarecer. O cara tinha uma perna ou as duas faltando? O cidadão não tinha nenhuma perna. Era o cotoco. Ele mora aqui. Eu não sei se era o mesmo rapaz, porque eu me lembro desse rapaz. Mas ele tinha os braços. Mas ele tava apanhando, porque alguma coisa ele fez. Então não era o cotoco. Deixa o Porã falar. A menos dá pra jogar ali. Fala, Porãzinho, fala. Não, eu gostaria, se a Brigada Militar estiver ouvindo esse programa agora, que dê uma passadinha aqui pela Malvina, porque assim, cara, tinha uns dois ou três caras batendo num cidadão sem pernas, velho. E independente do que ele tenha feito ou não, não deve ter feito boa coisa. Né? É muita covardia. Para ir cagando o cara a pau, velho. Que isso? Sabe? A princípio eu achei que fosse uma criança. Eu parei o carro, comecei a gritar. E aí começaram a vir umas pessoas em minha direção. Os mesmos que estavam batendo no Legolas. Um que estava batendo e outros dois que vinham do outro lado da rua. O único que não foi, foi sem perna. E aí, cara... Para, meu. E aí, velho, eu simplesmente arranquei. Eu não sabia o que estava acontecendo. Podia tomar um tiro, né, por exemplo. Não sei se alguém não estava armado e tal. Alguém que é capaz de bater num cara que é sem perna pode te dar um tiro. Não dá, velho. Não dá. Peraí, cara. É muita covardia. Todo mundo saiu correndo, né, cara? É muita covardia, cara. Na boa. Tá registrado aqui. Tá registrado o Porazinho. O Porazinho ficou realmente tocado com a situação. O que aprendemos hoje? Não bater em gente sem perna, né, pessoal? A lição da história do cara. O cara não é isso. Maurício, eu quero pedir desculpa. Quero pedir desculpa. Saiu da sala. Eu não consigo ficar sem rir. Não dá pra não rir, cara. É cruel, é desumano? É cruel, é desumano. É engraçado? É engraçado. Esse é o famoso tá rindo que não é contigo. É, tá rindo que esse não é contigo. Esse é o famoso tá rindo que não é contigo. Tu entendeu que ninguém tava rindo da situação, mas, mas sim da situação da tua chegada. Mas, cara, e da forma que aconteceu. Porque é lamentável o que tava acontecendo. É óbvio que quando eu... Cuspi de novo aqui. É óbvio que quando eu tava... Esse programa é demais. Vindo pra cá... Eu queria ser ouvinte desse programa e não um apresentador desse programa. Essa é a vantagem do cara ser estrela móvel, tu consegue ser ouvinte. Consegue ouvir, é verdade. E aí eu pensei, eu vou falar pra aqueles animais. Ser apresentador, sabe? E ouvinte é fácil, difícil é ser... E vai acontecer isso. E vai acontecer isso, eles vão ficar rindo. Mas eu pensei, não, o Piangers não tá lá hoje. Vai dar. Mas não dá. Deixou representantes, o Piangers. Ah, mas fiquei revoltado. Não, mas primeiramente, triste, cara, primeiramente porque eu achei que fosse uma criança no chão apanhando, né, cara? E aí... Eles não estavam brincando, cara. Não estavam brincando, meu. Não estavam. Não, é porque é uma coisa de um surreal. Não estavam. Não tava, tá na bem, boa. Não tava tentando ajudar. Na tá boa, bem, cara. tá bem. Passou. Não, mas olha aqui, é uma aberração isso mesmo. É uma aberração, claro que é. Agora quer falar sério. Maior aberração, aberração seria se o cara sem perna estivesse batendo em três. Aí seria maior ainda a aberração. Aí sim, né? Aí sim. Você tá jogando o cara lomba abaixo. Pra estar entre três, vai saber. Não, cara, e crianças estavam olhando assim. Não, em briga de saci, todo chute é voadeira. É isso aí. E ele é daqui, cara. Ele é daqui porque ele mora aqui perto. A gente seguido vê ele por aqui. Então também. Não ajuda. Lamentável. Passamos por isso, desabafamos. Agora seguimos então com os destaques comentados do Clique RBS 6 e 11. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico da Atlântida. Preso usa celular para atualizar Facebook de dentro de presídio em Porto Alegre. Mas tá bom, hein? Para! O detento criou de dentro do presídio central de Porto Alegre, onde está preso, uma conta na rede social que é atualizada frequentemente com fotos das instalações e comentários sobre o cotidiano no cárcere. Mas que barbaridade! Ele possui mais de 500 amigos na rede social com quem conversa. No perfil do detento, o preso faz comentários da rotina da galera dentro do presídio, como o valor de uma lata de cerveja, que custa R$50 dentro do presídio. Mas olha, que absurdo! R$50 uma lata de cerveja isso dentro do presídio! É um ladrão que tá vendendo. É um ladrão, isso é um roubo! Esse cara é um ladrão. Só pode ser ladrão. Peraí, desculpa. Primeira pergunta, pode vender cerveja dentro do presídio? Não pode. Cara. Ah, não? Não pode mais. Não pode mais. Vai ter cantina agora. Eu conheço um amigo nosso que já pagou R$100 por uma lata, um latão de cerveja dentro do estádio de futebol. Viciado, eu tenho um amigo que pagou Keep Cooler 65 pila. Mas é o chamado Keep Cooler mais caro esse. Eu fui num baile uma vez com a borracheira, tava um troço horrível. Como é que ela pediu? Paga um Keep Cooler. Uma vez eu fui num baile que era uma borracheira desgraçada, me pisaram tudo as mãos. Joga futebol contigo. Ah, para. Já sei quem é. Já sei quem é, o Pequeno Príncipe. Instituto Nacional de Meteorologia alerta para risco de geada nos próximos dias. Ai, não. A presença de uma massa de ar frio mantém a temperatura baixa em toda a região sul do Brasil nos próximos dias. A possibilidade de geada persiste até sábado. Fiada puta! Mesmo com os períodos de abertura e sol, o tempo vai seguir frio. Ai. Amanhã as temperaturas devem oscilar entre -3. Meu Deus. E 16. Sexta, a variação fica entre -3 e 18. Oh. E no sábado, a mínima fica em 0 e a máxima não passa dos 20. Tá bom. E chove domingo, né? E chove domingo. Meu Deus. Cara, eu tava ouvindo o Cleo Kuhn dizer esses dias na Rádio Gaúcha. O que que eu tô... tava falando, o clima hoje é... Não. Cara, um pouco mais de respeito com o Cleocum. O pior. Grande abraço pro Cleocum. O pior Cleocum do mundo. Um pouco mais de respeito. Você vai imitar o Cleocum, imita direito, né, Geiso? O clima hoje é um pouco ameno, a gente tenta parece fazer... Parece a Gênive falando. É, cara. Ainda mais pra estar Elcias. Assim, tá nada. Não. Deixa eu falar. O Cleocum disse que este tempo, assim, do jeito que tá, vai até o final de outubro. Outubro! Final de outubro? Outubro. Até o final de outubro. Outubro, ou seja, ainda temos todo agosto, todo setembro e um pedaço de outubro ainda nessa nhaca. Parece que conversar com o Cléo. Não, mas ele não tem responsabilidade sobre isso. Sim, senhor. É ele que tá dizendo, ele tem que... Não, vamos resolver isso aí. Parece que finalmente teremos o Natal com neve natural, né? Só o que faltava. Paulo Brito! Feito! Prato feito! Está mais caro em Porto Alegre. Ah, não. É verdade, o PF de todos nós, de todo dia, a combinação com arroz, feijão, massa, carne e salada, vem sofrendo reajustes de preço. Em julho do ano passado, o preço do prato feito variava entre R$ 5,50 e R$ 5,77. Agora a média subiu para R$ 6,50. Um aumento de 18%. Não tá fácil, Magnão. Se a escolha for por arroz, feijão, fritas, carne, a conta pula para R$ 7. Essa seria a minha escolha. O concorrente do PF é o buffet livre, com uma carne. Um pouquinho mais caro, às vezes a diferença é de R$ 1. O buffet dá a oportunidade de o cliente servir a quantidade que vai comer, escolhendo uma carne. E em alguns casos, a comida vem acompanhada por por bebida e sobremesa, incluídas já no preço. Tem é bom um prato feito, né, cara? Não tem verdura, feito... não. Prato feito, verdura. Grande abraço para dois locais que vendem um prato feito e uma laminuta em Porto Alegre, dignas de prêmio. Lancheria do Parque e tudo pelo social. Legal. O tudo e a lancheria. Mas aqueles pratos feitos de Santa Catarina, quando tu sai do mar e pede com peixe, um peixe. PF de peixe. PF de peixe. Sabe que eu me lembrei? Aquela fome, cara, né, Pause? Lembrei da saída da Praia do Rosa. Camarão? Praia do Rosa. Chegava lá naqueles bifezão. Isso. Peixe livre. Que beleza. O Bar do Zeca. Muito bom. Vamos parar de falar que maravilha. Famosas e seus cachorros se unem em campanha contra a... O que é isso aqui? Leishmaniose. O que significa? Vai lendo. A apresentadora Hebe Camargo e as modelos Daniela Albuquerque... Gracinha. A Daniela Albuquerque de e a Flávia Noronha posaram com seus cães de estimação para a campanha Diga Não à Leishmaniose. Leishmaniose. Eu não posso ficar falando uma palavra que eu não sei o que significa. Acho que é Leishmaniose. É Leishmaniose. Leishmaniose. Mata o cachorro da Hebe aí. Esse tá com Leishmaniose. É Leishmaniose. Dá um selinho. Gracinha. Pra nunca mais voltar. Isso aí é que é amor aos animais, hein, Magnata? Que beleza! Sabe o que é? Sabe o que é leishmaniose? Não sei o que é. Leishmaniose, eu vou te explicar o que é. Explica, leishmaniose. Leishmaniose é quando dá o nó nas tripinhas do cachorrinho. Não, deve ser uma doença, né, cara? É uma doença. Dá o nó nas tripinhas do cachorrinho. Leishmaniose. O objetivo é conscientizar a população sobre a doença transmitida por um mosquito que afeta tanto cachorros quanto seres humanos. Cachorros e cachorros humanos. Você não tá confundindo com cinomose, né? Não. Cinomose é outra coisa. Não, aí seria escrito aí com... Aí é com sino. Com S. Esse aqui conhece com L, e é leishmaniose. Eu perguntei pro Pause se não tava confundindo. Eu acho que o Pause tá confundindo com cinomose. Eu não sei, cara. Eu sei que o cão conheiro tinha várias dessas doenças aí. É que a cinomose é que... Foi mordido por vários mosquitos. Bom, a questão é que tem que se manter limpos, então, os quintais e ambientes para evitar a procriação do tal do mosquito transmissor. A leishmaniose é uma doença fatal para cães e que, se não tratada, também pode causar a morte de humanos. Cerca de 3.800 novos casos são diagnosticados todos os anos no Brasil. A doença é transmitida pela fêmea do mosquito palha. Mosquito palha? Eu sempre falei que o palha não é legal, Magnata. Esse mosquito palha aí, olha, não tá com nada. Quando os cães adoecem, Pause, apresentam principalmente os seguintes sintomas: apatia, lesões na pele, queda de pelos, emagrecimento e crescimento anormal das unhas. O Zé do Caixão tinha leishmaniose, né? Quase uma sinomose, cara, bem parecido com sinomose. Olha, eu nunca ouvi falar nesse Lesmaniose. Lesmaniose não é parente do Pedro? Lesmaniose? Tá bem, cara. É, eram esses os destaques comentados. Eu ainda tô perplexo, porra, com o caso. Ah, todo mundo eu tá, fico, né? Vendo a cena, todo vendo ficou... a cena e pensando o que será que o cara fez. E o cara chegou no bar e contou o que demo naquele baixinho, né? Putz, cara. Que coisa. Mas o Neto Fagundes entrevistou a Xuxa. É mesmo, compadre? Não, tu entrevistou a Xuxa, não. E a Xuxa é bonita, compadre. Xuxa é muito bonita, cara. É mesmo? Eu não entrevistei bafo, a Xuxa. Tem bafo? Não tem bafo. Não deve ter bafo a Xuxa, né, cara? Não, com aqueles dentinhos de leite ainda não pode ter bafo. Há um tempão ela tinha bafo de manhã quando eu acordava. Ai, Dedê. Não, na verdade, é um quadro novo do programa da Xuxa chamado Hoje Vai Ser Uma Festa. E aí ela descobriu que tinha um casal que tava comemorando 81 anos de casado em São João do Sul, que é 40 quilômetros de Torres. Meu Deus, cento e poucos anos tem ele. 81 de casado. De casado. Junto. E eles estavam irmãos. Casaram com 2 anos de idade. Três. Não, casaram novos mesmo, porque eles se conheceram ali, né, numa colônia, na verdade, uma cidadezinha, que até hoje é a cidade deles, chamada Fátima, né, como interior de São João do Sul. Que história bonita, hein? História bonita, cara, bonita mesmo, porque eles são companheiraços, assim, todo mundo conheceu a comunidade, estavam os bisnetos deles lá, toda a família reunida, e um negócio muito engraçado... Não é comum, né? O negócio... Não, mas nada comum. Mas o que tu tem a ver com isso? É porque... Ele é um neto. É que inclusive, a Xuxa me apresentou, olha, aqui temos netos, bisnetos, inclusive um dos netos é o que tá cantando, ela brincou com a história de eu ser neto. É que na festa que ela deu de presente pra eles, né? Ela deu uma televisão grande pra eles assistirem, a TV e tal, toda aquela função, uma cesta e uma música ao vivo na festa deles. Ah. E aí como eles gostavam de música regional gaúcha, né? Eles eram moradores de Santa Catarina, mas gostavam muito de Teixeirinha, de música regional e tal. A trilha sonora dessa festa foi feita por mim, pelo Ernesto, pelo Paulinho, meus dois irmãos, e mais o Cardoso, o Paulinho Cardoso, que era o gaiteiro e tal, que tava junto. Nos reunimos pra fazer a trilha sonora da festa dela. Então tem um momento que ela chegou lá na festa. Onde atrasada, né? Barra atrasadíssima, porque ela teve problema com o avião, né? Ela chegaria às 11h30 da manhã em Torres, só que ela chegou às 11h30 e não tinha teto. Ah. Aí ela voltou pra Criciúma. E o aeroporto de Torres é espetacular, porque é uma casinha. Só pra voos domésticos. Eu lembro quando eu fui receber o Luciano Huck, foi a mesma coisa. É um troço assim, ó. Tem um senhor no meio de um vidro. Exato. Assim, lá sentado. Só observando. Abandonado. Mas o engraçado é que, como a gente teve que. A pedido da produção tá lá no domingo, a gente ficou convivendo bastante com a equipe deles, com todo o pessoal que tava lá do Rio de Janeiro. Na segunda, cedo, a gente foi pra lá, 8 horas da manhã, nós saímos pra São João. E chegamos lá e já encontramos o churrasqueiro, o cara todo emocionado, o nego velho que ia fazer, mas verdade essa história, o nego velho que ia fazer o churrasco pra Xuxa. Ele emocionado, né? Mas Fagundes, tu imagina pra mim que eu vou fazer o churrasco pra rainha, cara. É um troço de louco. Ele, cara, a churrasqueira era um negócio de fotografar, um brinco, assim. Era um brinco, né? Às 10 da manhã tava 10 tudo da manhã pronto. Ele tava tudo pronto. Aí ele perguntou pra o carioca lá, disse... Mas vem cá, ô produtor. Que horas eu posso já dar uma adiantadinha no salsichão? E o caraca, ó, meu irmão, não sei, você que faz essa parte aí, né? Essa parte é com você. A rainha chega ao meio-dia. Ah, então tu deixa na minha. Claro, obviamente, lá pelas 11 ele começou já a articular o churrasco, né? A pensar. Só que é um churrasco pra uma multidão, né, velho? Pro meio-dia enfiar o primeiro salsichão. O primeiro salsichão pronto, já tava ali a pontinha do Aí ele armou a toda a gosta de salsichão. E aí é o seguinte. Aí é o seguinte, chega o recado pra ele, assim, ele tá parado lá, assim, e o carioca entrou correndo, todo estressado, assim, disse: seguinte, ó. Atrasou. Tem como dar uma segurada aí? Porque ela só vai chegar assim mais ou menos 1h30. Porque ela vai ter que descer em Criciúma e tal. Aí ele olha bem sério. Agora comecei a merda lá. E agora eu vou ter que dar uma subida no salsichão. Aí ele foi lá e subiu toda aquela carne. E as pessoas tudo esperando desde as 8 dentro de uma igreja. Ah, porque tinha a cena dela na igreja. Num novo casamento. Meu, como se fosse um casamento dele. Aí chega a nova notícia. Tá saindo de Porto Alegre. Bem... Aí ele de novo olhou assim. Bueno, agora não tem o que fazer. Agora vai tornar até os espetos, né? Vai bem passadinho, aí, cara. Aí ele já tava com os espetos em cima da casa, já, né? Aí ele chegou e disse assim, ó. Bueno, vamos fazer uma coisa aqui, Fagundes. Vamos comer nós. Porque nós vamos segurar, nós vamos comer um baita churrasco. O que eles vão comer depois é o problema deles. Chegaram atrasados. Cara, aí tu imagina o cara conduzir um churrasco pra esse monte de gente pra um troço que tava marcado pras 11h30 e foi servido às 13h30 da tarde. Ah. E o churrasco tava bom, cara. E aí eu dizia pra ele, mas tá bom o churrasco? Não acredito em ti. Não adianta tu me dizer nada. Emburrado. Esse é o pior churrasco que eu já fiz na minha vida. Logo o churrasco da rainha. Cheio da expectativa. Mas aí ela foi... Mas ela foi... a rainha chegou que horas? Ela chegou, era umas 2h30 mais ou menos. Mas duas comeu horas. Só o abacaxi. Ela não almoçou. Ela não ovelhinha, ficou pra ovelhinha. E eu imagino que seja muito rápido. 4h30, 5h já tava arriscando. Não, ela chegou, ela ficou... Uma hora e meia, duas horas, no máximo duas horas ali. Assim. Agora o aeroporto de Torres tá bem frequentado, porque só houve pouso duas vezes, uma com o Luciano Huck e outra com a Xuxa. Tá ótimo. Não, mas não teve pouso com a Xuxa. Ela não teve com a Xuxa. Pousou em Porto Alegre. Não abriu depois? Não abriu nem Criciúma. Eu pensei que depois ela tivesse saído de Porto Alegre até Torres. Segue bem frequentado pelo Luciano Huck. Perfeito, 100% de frequentador. Mas muito legal, assim. Eu acho que deve estar indo ao ar no sábado já agora, porque o programa dela é no sábado. Como foi gravado na segunda, talvez dê tempo de editar pra esse sábado, senão vai ser no próximo, assim. Mas foi bacana, cara. Foi uma experiência boa de encontrar com esse pessoal que realmente, assim, é uma estrutura impressionante pra fazer um quadro de um programa, imagina? Pô, tu que sabe, né, compadre? Faz o Galpão Crioulo. Pois é, mas a gente faz um programa inteiro, né? Pois com verdade. Com uma equipe que tem a metade da dela. Não, em se tratando de Rede Globo, aquela vez que eu participei do programa do Luciano Huck, é uma coisa absurda, a estrutura, a movimentação... É. A pontualidade, salve exceções que acontecem em função de um tempo, etc. Mas é uma coisa muito profissionalismo, né, cara? É muito profissionalismo. Não é à toa que é uma das 5 melhores TVs do mundo, a Rede Globo, né? É. E em todos os sentidos, né? Não existe palhaçada, brincadeira fora de hora, trabalho. Aqueles que a gente vê na TV, que são os da linha de frente, eles chegam, entram, faz, sai, ponto, vem pra cá, vai pra lá. É troço, não é pouca coisa, entendeu? Eu tive a oportunidade de assistir também, agora há poucos dias atrás, no Rio, uma gravação de uma cena da novela O Astro. O Astro. A regravação do Astro com a Regina Duarte. Tá boa essa novela, tá boa. Vou te dizer que tá boa. Essa eu tô vendo. Isso, Porã! Essa eu tô vendo. Tu vê todas, Porã. Não vejo, que eu tô evitando a Insensato Coração. Não evita, agora que tá boa. Evito sim. E aí, Fé? Porque, mas o Astro tá muito bom. Profissionalismo, o troço pontual. Uau, muitos seguranças, muitos produtores, muitos tudo assim em volta para não ter assédio do público e tal. E o Astro tem mulheres maravilhosas como Guilhermina Guinle. Guilhermina Guinle. Mas como uma revista com ela, então. Carolina Ferraz. Para a internet. E aqui tá melhor de todas, a Aline Moraes pagando de suburbana, bicho. Tá uma loucura aquilo tem lá. Tem seu valor. Tem, mas tem muito valor, tudo quanto é mulher. Atenção, pessoal. Vamos dar uma giradinha, Mr. P. Vamos dar uma giradinha. Lembrei do, bem rapidinho, lembrei do Neto Fagundes no negócio das rodas que eu falei hoje, porque na hora do conserto das rodas, da reforma e tal, né? Tava conversando com eles lá em Canoas, que eu mandei um abraço. E aí um negrão, grandão, Rubinho. Maravilhoso. Portão, né? Negro, eu mostrei pra ele, não, lembra que tu fez aí as rodas, ajeitou e tal, e agora peguei uns buracos ali e tal. Não, tô lembrando. Então vamos ter que fazer aquela parcinha, não? Tá, ele fez, aí chegou na hora de perguntei pra ele, e aí, como é que é? Tá na garantia ou vai ter que cobrar uma roda? Aí eu lembrei do Neto. Aí ele já deu uma... vamos ver aí, né? Aí eu, mas quem vai agora? Dá uns 30 pila aí. Já bem que foi 30. Afinal, dá uns 30 pila. O gato tem a tabela na cabeça 30, dele, né? Deixa eu olhar pra tua cara, que carro é teu, deixa eu ver o tamanho da roda e a marca. 30 pila aí, tá legal. E aí, vira pra trás, dá 30 pila. Quando ele afinou a voz, o cara se calou. Claro. Já era. Galera do Pretinho Básico, meu nome é Mozart Souza, sou de Joinville. Estava eu olhando uma gaveta com coisas antigas e achei uma carteira com notas de dinheiro antigas. Olha. Cruzeiro, cruzado novo. Que beleza. Devia ter umas 10 cédulas da carteira. Fiquei imaginando que se transformassem em reais as notas, eu poderia ter um bom valor hoje. Sei que não poderia trocá-las, mas... Então resolvi converter umas notas para reais. Peguei duas notas de 500 mil reais. Não. Mais ou menos dos anos 90 e 93. 500 mil reais, não. 500 mil, não. 500 mil cruzeiros. Desculpa. Eu errei. Quando calculei, imaginei que iria dar uns 100 reais. Pois, olha... 1 milhão de cruzeiros, mas o resultado foi que 1 milhão de cruzeiros valeriam hoje o grande valor de 36 centavos. Capaz! Eis a explicação. Compra um pão. Depois do cruzeiro, veio o cruzeiro real e os cruzeiros perderam 3 zeros. E 1 milhão de cruzeiros passou a ser 1000 cruzeiros reais. Depois do cruzeiro real, veio o real. E para eu ter um real, eu precisaria de 2.750 cruzeiros reais. É isso aí. Por isso afirmo que há uns 20 anos eu era milionário, pois tinha 1 milhão de cruzeiros, mas que infelizmente hoje não valem quase nada. Tem muita gente que não viveu a época da inflação. Não, e tinha aquela história do cruzado. Zero, né? Tinha o cruzado também, sim, né? Sim, o cruzado. Cara, mas tu recebia o teu salário. Tu recebia o teu salário, gente. No mundo das lutas! Sim, você se lembra que tinha ORTN, que reajustava tua conta no banco, assim, porque a inflação era um absurdo, cara. Ia comendo a grana. Tu ia todo dia no super, os preços eram diferentes. O que era o OR do ORTN? Ah, não sei. O TN é do Tesouro Nacional, né? É, e o OR? Ordem de rendas. Cara, isso era muito louco. E aí o cara falou ali que tinha milhões, que tinha 500 mil, não sei o que, que não valia nada o dinheiro. Não valia nada. Era uma loucura. Obrigações reajustáveis. Obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Cara, que passamos tempo. Por isso, hein? Tomara que não volte nunca mais. É verdade. Não, e tu demorava, por exemplo, um pagamento de uma apresentação, um show ou qualquer tipo de evento. O cara ficava de ter que pagar no outro dia, né? Se ele pagasse na quinta ou atrasasse, digamos assim, vou ter que pagar semana que vem, era absurdo. Chegava uma hora e já não valia nada. Tinha muitos contratos que eram fechados em ORTN. Exatamente. Vai pagar tantas ORTN. E a Zufir, depois vieram a Zufir também, em algum momento, né? É, a unidade... Casou com a Xuxa, Zufir. Luciano Zufir. A Zufir eu não me lembro o que que é. É, unidade fiscal... não sei também. Unidade de referência fiscal. Isso. Boa. Mas o FIR não existe mais. Não, o RF. O FIR e tinha o RV, que era a Unidade Real de Valor, né? IMRUV, né? Que é Movimento Retilíneo Uniforme. Uniformemente variável. Uniformemente variável. E aí, Cachezinho? Previsões para as Olimpíadas no Rio em 2016. Mel dela. Não esqueçam que depois da Copa do Mundo de 2014. Tem a Olimpíada. Tem Olimpíadas no Rio em 2016, né? Isso aí. Em 2015 tem a Copa América no Brasil, né? Não se gaste na Copa, querido. É Copa do Mundo, Copa América e... Vamos enforcar 2015. Vamos lá, então. Olimpíada no Rio 2016. De 2011 a 2015, ONGs vão pipocar dizendo que apoiam o esporte. Tiram crianças das ruas e as afastam das drogas. Após as Olimpíadas, essas ONGs desaparecerão e serão investigadas por desvio de dinheiro público. Um grupo de funk vai fazer sucesso com uma música que diz: vou pegar na tua tocha e você põe na minha pira. Ah, isso aí é uma baita música, hein? Vou pegar na tua tocha e colocar na sua pira. Isso aí dá uma regueira também. Vou pegar na tua tocha, vou botar na tua pira. Já uma escola de samba, Pause, vai homenagear os jogos rimando Barão de Cobertan com o Sol da Manhã. Meu Deus! Deus. Abertura dos jogos. Uma brasileira vai ser filmada várias vezes com um top amarelo, um shortinho verde e a bandeira dos jogos pintada na cara. Ela posará... A Riquelme brasileira, né? Ela posará pra Playboy sem o top e sem o shortinho e com a bandeira pintada na bunda. E provavelmente o Potter vai conhecer. 74 passistas de fio dental vão iniciar a cerimônia mostrando o legado cultural do Rio ao mundo. A bala perdida, o tráfico, o funk, o sequestro relâmpago e a favela. Durante os jogos de tênis, a plateia brasileira vai vaiar os jogadores argentinos obrigando o árbitro a pedir silêncio 774 vezes. Galvão Bueno vai dizer que vaiar é bom, mas vaiar os argentinos é melhor ainda. Cara, não gosto desse lance desse Galvão aí. Durante os jogos, Caetano Veloso dará entrevista dizendo que o Rio é lindo. É lindo. A cerimônia de abertura foi linda. E que aquele negão da camisa 74 da seleção americana de basquete é mais lindo ainda. Mais lindo. Que negão maravilhoso, coisa linda, a Bahia. No primeiro dia, os Estados Unidos, a China e o Canadá já somarão 74 medalhas de ouro, 82 de prata e 4 de bronze. Os jornalistas brasileiros vão dizer a cada segundo que o Brasil é esperança de medalha em 200 modalidades e certeza de medalha em outras 64. Faltando 3 dias para o fim dos jogos, o Brasil terá 3 medalhas de bronze e 1 de ouro. Esta ganha por atletas desconhecidos no esporte caiaque em dupla. Cara, é bem isso, meu. Os traficantes da Rocinha vão roubar aquele pó branco que os ginastas passam na mão. Um atleta cubano será encontrado morto numa boate do Baixo Leblon depois de cheirá-lo. E após os jogos, Faustão entrevistará os atletas brasileiros que não ganharam medalhas. Não os deixará pronunciar uma palavra sequer, mas dirá que esses caras são exemplos de profissionais, tanto galera quanto no pessoal, amigos dos amigos e outras besteiras. Exatamente. Grande cara. Ô, louco, bicho. Quem é que tá aí, ô querido? Paraquedas lá, e aí, Geizinho? As cantadinhas. Pô, manda aí, gente. Sim, tá lá. Tá pronto hoje, né? Gatíssimas, Tá lá. Você é confeiteira? Não. Então para de me dar bolo, tá lá. Gatíssimas, Salado, você tá desempregada? Sim. Então me mostra o teu fundo de garantia. Ai. Do lado, gatíssimas. Você é nutricionista? Sim. Então inclui a minha salsicha na tua dieta. Tá leve, essa foi, né, boa, essa foi boa. Leve, tuas cantadas leves, assim. Ah, tranquilo. Cantada light do Jesus. Cantada light do Jesus. É pra pegar. Teve uma que tu largou numa festa que a gente fez aí, que eu... Como é que era aquela? A da Nuvens? Não sei, fala aí. A do Frangos? Ah, eu acho que é, acho que é. Tu gosta de frango, pô? Não, isso eu não... A guria de sim ou não? Você é de sim? Sim. Então espera ver meu pinto crescer, tá? Que isso, cara? Que isso? Me lembrei do Pitágoras agora. Por que do Pitágoras? Eduquem os meninos e não precisarão castigar os homens. Baita frase! Seja educado, Geizo. Esse Pitágoras aí é... Sabe que eu gostava muito do Pitágoras? Tinha um amigo meu lá no Maranhão que era o Pitágoras. Aí vocês apelidaram o Pitágoras de Pita. Vamos, Pita. E assim nós ia fazendo a regueira. Você estimava o Pitágoras. Eu acho que eu vou voltar pro Maranhão. Se o pessoal quiser alguma coisinha, agora. Faz assim, ó. Volta e volta pra cá de novo. Já vai no intervalo agora. Eu vou lá buscar o Camarão Maranhense. Sai um bumbo pro Maranhão às 7 agora. 25 pra 7. Tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. É, duas ofertas aqui, ó. Fiz uma faxina, cala a boca, Pause. Não conheceu o Pitágoras? Não, cara, não conheci. Tinha a impressão que tu conhecia o Pita. Só do Teorema lá. Ah, tá. Fiz uma faxina lá em... Ah, o Pita! Ah, conheci, o Pita. Claro, o grande Pita, empresário do Jota Quest, rapaz. Ah, o Pita tá empresário. Não, Jota tava, Quest. Agora não tá mais. Não tá mais. Pô, agora já é o... Pause o ônibus pro Maranhão, tá saindo. Não. Fiz uma faxina lá em casa e quero me livrar de algumas revistas, diz o nosso ouvinte aqui. São vários exemplares da revista VIP e Playboy. Estão em bom estado, tem algumas VIPs clássicas como da Giovanna Antonelli, Suzana Werner, Ana Paula Oliveira, a Bandeirinha, lembra? Muito! A Gisele Bündchen, a Sabrina Sato, Megan Fox, Daniela Saraíba, as gurias do Nado Sincronizado e outras. Olha. E também algumas Playboys com a Paula Burlamac, Maitê Proença, Cindy Crawford, Daniele Vinitz e muito mais. Paula Burlamac, olha. Ai, a Vinitz. E a fogueteira? Eu compraria se tivesse a fogueteira e a René de Villemont. A fogueteira morreu. Ele quer vender o pacote com 27 exemplares da VIP por R$60. Quantos exemplares? São 27 exemplares da VIP por R$60. Tá 3 pila cada exemplar. Baratinho. Esses dias ofereceram toda a coleção da Playboy, tá ligado? E aqui ele tem também uma coleção com 11 Playboys por R$50. Nossa, que barato. Ou 6 pilas o exemplar. Ele é de Porto Alegre. Qualquer dúvida, mande um e-mail para vendorevistaspb. Uhum. @yahoo.com.br. Ele não tá vendendo uma luva também? Mas tá em bom estado, né? Tá em bom estado. Sim, acredito que todas as folhas intactas e tudo mais. Tá meu bom. Deus. Só um terreno com 10 metros por 100 metros de frente e fundo e tenho em mim uma casa com 3 grandes peças, mais banheiro. Tenho também árvores frutíferas, como laranjeira e limoeiro, e a terra não dá nada, mas plantando dá. Estou em Pelotas, na zona norte da cidade, no bairro Sítio Floresta, na rua Ormindo da Silva, que é a antiga rua 4 em Pelotas. Número 1470. O valor é 80 mil a negociar. Querem me vender, pois querem um terreno menor para cuidar e morar. Tratar no local com Ilone ou André, ou pelo e-mail vendoterrenocomcasa@hotmail.com. Ilone, é um rico nome. Ilone ou André, tá bem, queridos? Era isso por enquanto, é show de intervalo. De volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. E muito obrigado pela sua audiência. Nunca é demais agradecer, lembrar que a gente é muito ouvido e graças a você que está conosco aí. Tamo junto. Telefonia Big da Milera, a moda está nas ruas. 15 para 7, doutor Alceu. É, bata, futebol daqui a pouco tem Grêmio e Atlético Mineiro em Porto Alegre. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. O que é que temos aí, doutor Alceu? Doutor Peter, agora 7:30, joga o Grêmio, o Figueirense e o Avaí, doutor Pedro. Ah, é verdade, o Avaí também. O Grêmio joga em Grêmio com o Atlético Mineiro, o Figueirense pega o Botafogo em Figueirense e o Avaí pega o Ceará em Ceará. É o único que joga fora. O Inter é só amanhã. Só amanhã o Inter. Doutor Brito. Contra o Fluminense no Rio, o Inter. Vai passar onde eu jogo, doutor Brito? Hoje não passa na RBS TV. E na, no outro também, não? Não, não, hoje é só no pay-per-view. Hoje isso. Tem que ter dinheiro pra comprar ver o só jogo. Só no pay-per-view, é isso aí. É da Globo, Brito? É da Globo. Vai passar qual, Brito? Vai passar Cruzeiro, olha, bom time do Cruzeiro aí, do Joel Santana, na verdade, e o Flamengo do Ronaldinho, é verdade. Vamos ver se o Ronaldo vai manter aquele bom futebol que vem mostrando, é verdade. Vocês viram que ideia legal que o presidente do Santos teve? Se vai vingar, não se sabe, mas é, eu pelo menos achei fora de série, convidar o Pelé para jogar a final do Mundial. Eu achei meio não, a ideia é a seguinte, cara, é um marketing tremendo, né? A ideia é a seguinte, é inscrever o Pelé entre os 23 fora de série pra levá-lo ao Mundial como um atleta. Fora então ele vai dar inscrito, ele vai ter camisa, Pelé, tá inscrito. É uma baita jogada. Jogada de marketing, baita, né? É uma baita jogada de marketing. E convenhamos, isso se é por um acaso acontece do Santos chegar na final, seja com o Barcelona, seja com quem for, e acontece de estar 2-0 e aos 46 do ele segundo tempo... Ele mete o gol que ele não meteu na Copa. Também, ele... lá do meio do campo. Não, eu acho, aos 46 do segundo tempo, o juiz deu um minuto de desconto. Bota ele em campo, bota ele em campo e termina a partida. Não, mas vê esse cara fadado... Olha, com a gente, eu não sei se eu vou conseguir jogar. As criancinhas. Canta o ABC. ABC. Olha aí que bonito. ABC. ABC. Ainda tá 2-0 pro Barcelona, o Negão entra. Tá 2-0 pro Santos, o Negão entra, o Barcelona empata. Aí já tá a Xuxa. Tu pegou a Xuxa, né, Pelé? Toda criança tem que ler. Boa, Santaninha. Boa, Santaninha. Pelé já saiu. Vai aí, doutor Alceu, o que mais? Era isso, doutor Peter. Obrigado, doutor Alceu. Obrigado. Vai no jogo, Cajinha? Vou. Vai lá, no jogo, Pi? Não. Não? Não? Não. Como não? Largou? Não. Eu vou, tô descendo aqui. Vai também, Duda? Bora. Vai, Amaral. Vai, Amaral. Não vou, não. Pô, só gremista comigo aqui no estúdio. Olha aí, velho. Cadê o Neto? Não sei, cadê o Neto? Não voltou. Cadê o da Xuxa? Não voltou do intervalo. Deixa eu mandar um abraço aqui, rapidinho. Manda abraço, Porazinho. Aqui, ó. Olá, Pretinhas. Eu sou o Diogo, amigo do primo do Poré. Nossa, amigo do meu primo Xande. Filho do Ailson, da Suzete. Da Suzete. Ah, grande Ailson, um grande abraço pra ele. Olha. Gostaria que vocês mandassem um abre teu olho, magnata. Abre teu olho, magnata. Pra gurizada da GBS Celulares. Abre teu olho, magnata. Ortigosa! É de gosto! Um ortigosa pro meu irmão, Felipe. Um pai, vem me buscar! Pro meu amigo Maninho. Que mais? E um pode ficar tranquilo, querido. Pode ficar tranquilo, cara. Pra nega véia Paloma, um abraço, vocês são demais. Leiam no PB das 18, então tá aí, ô Diogo. Está lido! Os abraços que tu queria, meu querido. E aí, meu compadre, onde é que andava? Tava dando uma entrevista pro pessoal da universidade aqui. Não mente, meu! não mente, não tava. Fala a verdade, o que tu tava fazendo? Tava comendo um paninho, um trocinho da petisqueira ali, rapaz. É verdade. Um paninho da petisqueira, não. E tava falando com a Xuxa no telefone que eu peguei o papo. Um abraço pra rainha aí. E sabe o que ela dizia pra ele? Ai, meu baixinho. Não, e aí, meu baixinho, que tu pegou o telefone da Xuxa ou dá uma ligadinha? Peguei. Nego velho no exército. Meu Deus. Nego velho não vai pro exército, nego velho. Ele pega quartel. Nego velho pegou o quartel, depois de muitas batalhas travadas, pediram pro nego velho que se submetesse a uma avaliação psiquiátrica. Barbica. Na qual ele tinha que responder algumas perguntas estranhas. Ai, taladas. Nego velho, se você visse um submarino no Saara, o que você faria? Nego velho, com toda aquela delicadeza campeira dele, respondeu: olha, você sabe o que que eu faria, querido? Eu jogava neve nele, querido. Mas e você acharia neve aonde? No mesmo lugar onde esse louco encontrou um submarino aí. pra botar no Saara. Michael, de Nova Petrópolis. Oh, Michael. E aí, Mr. P, o que, que tem aí, queridão? Cristiano Manoeldo. Ô, oh, Cristiano, para aí, Cristiano Manoeldo, tem que ter a vinhetinha dele. É o Mr. P. Cristiano Manoeldo, desta vez acompanhado do seu estimado amigo Joaquim, foram pescar no Mato Grosso. Alugaram um barco, foram até um ponto do rio farto em peixes. Mas farto, fartura total. Bordalesas de peixe. Mas olha, rápido encheram o barco de pacu, enfim. Hã? Pacu. Pacu. Satisfeitos. Pacu assado é bom, cara. É mesmo? Já comi. É o famoso peixe hipogló. Pacu assado e hipogló. Satisfeitos, voltaram. Ele ia limpar o pacu, né? Puta, coitado do Manoel. Fala, Manoel. Deixa o Manoel falar, cara. É que o pacu sujo dá trabalho. Ah, meu Deus. Limpar é complicado. Feito! Satisfeitos, a duplinha. Eu já nem lembro mais da piada. Tá, então Foram passear no Pantanal. Foram pescar. Foram pescar. Pacu. É melhor pacu limpo, né? Tem que limpar o pacu. Já comi pacu assado. Pacu assado já comeu? Já é hipoglossa. Ah, meu, e aí? O brabo é quando pega pacu vivo. Aí, olha... Ele morde, né? Não, e o... Pacu morder. Bateu uns pacu mortos. Pacu, também, né? E os olhos do pacu. E o paculhão. Vai ser muito engraçadinha, cara, essa turma. É, né, cara? É impressionante. Cara, deu agora. Deixa o cara 8 falar, 8 anos, velho, de idade na terceira série, né, cara? Oh, é. 8 anos de idade na terceira série, tu tá adiantado. Tá descobriram, descobriram o... Paculinho, É como aquela que chega no almoço pra comer cuscuz. Vamos comer cuscuz? Não, vamos comer com as mãos mesmo. É, né? Vamos, pacu. Ai! Voltaram. Ai. Cristiano Manoel e Joaquim foram pescar no Rio Fardo, pegaram um monte de pacu, que não interessa, podia ser outro peixe qualquer. Podia. Então muda o peixe, cara. Peixe, pescaram um monte de cará. Tiranha. Cará. Cará não dá, né? Cará assado. Não, cará. Não, nunca comi. É bom cará com alho. Ainda não comi ninguém. Metade foi pacu, outra metade caralho com alho. Caralho com alho. Surubim, não tem que acabar a trilha, cara. Por causa dos pacu. Se tem pacu, tem que ter caralho com alho. Não tem surubim, surubim é legal. Não tem surubim? Surubim pra comer. Surubim. Aí são os dois juntos. Surubim no verão, uma piranha. Piranha. Essa é a última parte. Tá, posso contar a piada? Pode, Pi. Eu vou desligar o microfone deles, tá? Perfeito, obrigado. Olha aí, silêncio total e absoluto. E aí, então, depois desta pesca farta, Cristiano Manoeldo olhou pro Joaquim e perguntou: olha, pai Joaquim, eu quero te fazer uma pergunta, me responde por gentileza, quer me fazer este favor, marcasse o local direitinho para que possamos voltar amanhã para uma nova pesca. Aí o Joaquim respondeu: ora pois, porque tem mesmo, né, o mesmo timbre, são irmãos. Ora, claro que sim, ó, meu caro amigo Cristiano Manoeldo. Ó, não vão confundir, é outro, esse é o Joaquim. É o Joaquim. Estás a ver ali que fiz um X bem no canto da embarcação para marcar o ponto que conseguimos fazer a pescaria. Aí o Cristiano Manoeldo indignado: ora pois, Joaquim, mas que estupidez. Será que não estás a reparar que não é isso que estou a me referir? Ora pois, se marcasse ali no canto, eu estou perguntando, não era isso. Eu quero saber de que outra forma marcar, porque se marcasse esse barco chega amanhã e nós não conseguimos esse barco, como vamos fazer? E aí acabou a piada. Tava bom. Olha, o nome do peixe. Bom, o nome do peixe era o melhor da piada. Eu pensei em parar no pacu. Mas eu tenho mais uma piada aqui. Piada velha do porão! Apoio! Batons Naturete! Você passa na boca e faz bonito! Na verdade, fala quem mandou, aí, quem mandou? Quem mandou foi o Dakamuki de Canoa. Ah, o grande Dakamuki. Dakamuki. Sabe que o pessoal tá pedindo pra fazer a piada do Dejair, né? Ah, do Dejair? De quê? Mas o Dejair tem que estar aqui, né? Dejair. De quê? Dejair tem que estar aqui. Dejair. De quê? Dejair. Deus aí. Aí o cara, o primeiro cara, conversando com um amigo, todo orgulhoso: a minha mulher é um anjo, cara. Oh. E o outro: você tem sorte, a minha ainda está viva. Mais um. À noite, enquanto o marido lia o jornal, a esposa comentou: querido, os nossos vizinhos, o casal que mora ali na frente, eles parecem dois namorados, dois pombinhos. Eles sempre que regressam à casa, tenho reparado, traz um presente. frente e de manhã eu sair dali sempre vários beijos. Por que não fazes o mesmo, querido? Mas, querida, eu nem sequer conheço essa mulher. Só mais uma. Boa tarde, quem mandou essa aqui foi Denise Schultz. Boa tarde. Boa tarde, Denise Schultz. Ela diz que escuta a gente todo dia e acha o programa um barato. Quero que mande um beijo pra galera de Pissarras. Pissarras é ótimo. Pissarras. Me olhou. Tu não passou em Pissarras, ontem? Pode pegar um baiacu em Pissarras. Baiacu em Pissarras. Um surubim em Pissarras é uma loucura. Aqui vai uma piada de loira. Uma bela loira que tá há mais de um ano tentando engravidar. Ela está há mais de um ano tentando engravidar. Vai ao ginecologista procurando um tratamento milagroso. Por favor, tire a roupa, deite-se naquela maca, diz o médico, preparando para examiná-la. E ela, mãos tremendo, olhos cheios de lágrimas e se demonstrando bastante indecisa, diz: mas doutor, tem certeza? Eu queria tanto que o filho fosse do meu marido. Chega. Obrigado, matei as três. Foi uma sessão forte, né? Foi começou por mim, eu, passou por mim. Eu sou corajoso. Ô, Geiso, conta uma aí, Geiso. Eu tenho uma rapidinha. Só um pouquinho, cara. Vai lá, por favor, vontade, só um pouquinho. Tu é o dono do programa, fica à vontade. Cala a boca, Geiso. Cala a boca, Geiso. Da hora que tu quiser, se quiser fazer um... É verdade. Cala a boca, Geiso. O programa só teu, então, tá lá. Cara, Maurício, qual é o lance desse louco aí? Maurício, conta pra gente, por favor, da promoção PB na casa do ouvinte. É muito importante. Olha o pretinho na casa do ouvinte. É verdade. Promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa. Pra participar, você manda uma mensagem de texto pro número 49207 com as letras PB. Aí completa a frase: eu quero o pretinho na minha casa, por quê? Porque é até a Débora de Oliveira. É verdade. O autor da frase mais criativa recebe o PB na sua casa no sábado, dia 27 de agosto. Imagina, o Potter lá tirando tatu na tua casa. Pô, vai ter bolo de aniversário pra mim, né? É, vai ter. É teu dia de aniversário? 27 de agosto. Ah, para! Vai ter bolo de aniversário, tem que ter bolo de aniversário. Que beleza! Potter vai fazer um bolinho de tatu. Esse torpedo até o dia 22 de agosto pra 49207 com as letras PB e complete a frase: eu quero o pretinho na minha casa, por quê? O patrocínio é do Big, preço baixo todo dia, promoção da Atlântida, o regulamento tá no site da Atlântida. Muito obrigado, Maurício Amaral. Quando é o centenário do KG mesmo? Já foi, né? 27. É na Copa. Oh, compadre. Já falando. Foi na Copa de 50. Queria pedir licença pra vocês. Cid, chega aí, Cid. Dá uma cabeça. Pra apresentar o Cid Moreira. O Cid Moreira tá chegando, hoje temos tempo. Olha, cabeça, cuidado. Eu gostaria. Temos hoje quase 2 minutos, Cid Moreira, pra não tu vai, fazer aí vai, o teu trabalho. Em homenagem ao Neto Fagundes, o seu nome. Prazer. Este é você. Sou eu. Deixaram escrito para dedicar a você aqui. Vai estar no astro, né? Porque esta homenagem aqui vem de Ivana de Santa Maria e faz uso de um salmo da Xuxa. Você não está prestando atenção, babaca? Que isso, cara? Estou prestando atenção. Então olhe para mim quando eu estou falando com você. Mas era cabeçudo também? Cabeçudo aqui, ó. Pega aqui. Ei, você é catarinense? Ei. Infelizmente não, sou gaúcho. Ah, então a culpa é sua. A culpa é dos gaúchos, que eu sou gaúcho. Eu vou com salmos, vai, porque tá hoje vamos. Hoje. Não se meta, babaca. Não se meta, que o KG é lindo. Olha aí o Caetano. Ah, seu merda. Fique na sua. Os salmos. Não subiu, assim. Não subiu. Cagou, lá, eu tenho um elefante que se chama Trombinha. Trombinha. Que mexe as orelhas chamando a mamãezinha. E a mamãe. Ah, você tá rindo, babaca? Comporte-se, Trombinha. Senão eu vou te dar o quê? O quê? O quê? Tchá-tchá bem na bundinha. Obrigado, Cid Moreira. Muito obrigado. O que é isso? Ficamos por aqui com este pretinho básico. O Cid Moreira com declarações fortíssimas no final do programa. Voltaremos amanhã às 13 horas. Até aqui viemos com a telefonia Big, que vai nos levar de novo no mês de agosto para casa do ouvinte. E da Milera Moda está nas ruas. Tchau, até amanhã. Não acredito que falou isso.